Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Sou louco, sou maluco, sou maloqueiro. Bandido da quebrada, doido, sai do meio. Escarra cabritagem e atropela os playboys. Político safado, a praga que corrói. Chegou no boteco, jogo sinuca, tomo cerveja. Vou na esquina, enrolo um beck, mando pra cabeça. Não dou vacilo com chegados, fico na paz, mas fico lombrado. Guerreiro da periferia, mais um revolucionário. Às vezes discriminado por usar meu boné a barreta. Se entro na frente da pura, com certeza ela me atropela. Aqui é som de preto, poesia, rima e verso. É só moleque doido, rimando, rasgando verbo. Playboy na quebrada, sai fora, comédia, um maluco, carrega o tambor. Engatilha o play, tá na mira, um vacilo. Aqui é assim mesmo, maloqueira, aperta o dedo. Boy que tira onda e mexe com ladrão, morre cedo. Daquele jeito, do tipo que balança o rabo. Pagodeiro ralo tchan e não passa de viado. Pra mim o resto é resto e o resto não importa. Se acha que pode com a favela, cai pra dentro e fecha a porta. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Um dia me chamaram pra ir numa boate. Música, cerveja, mulher à vontade. Vesti uma calça da Ciclone, botei meu boné à barreta. Camisa muito louca, estilo da favela. Quando cheguei os play, ficaram me olhando. Mão na boca, sorrindo, falando no ouvido, cochichando. E as donas, sei lá, evitavam encostar. Com aquela cara de nojo aí, vai se lascar. Ali tá cheio de tipinho, pagando de gatinho. Eu sou como um pássaro estranho no ninho, pequenininho. Tirado como favelado, ladrão, sujo, imundo, escarrado. Sou da periferia, pra playboy não pago pau. Cusão metida, besta, vacilou, é fatal. Aqui é lei da suburbana aí, pode acreditar. O burguês vai tremer e o sistema vai desabar. Céu azul em torno sul, São Sebastião. Terremoto periférico, vulcão, erupção. A lei aqui é respeitar, tem que saber chegar. Mas se pisar na bola, velho, o bicho vai pegar. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Burguesia e sistema unidas para destruir. A favela dividida logo vai cair. A playboyzada vai rir, assistir de camarote. Periferia em guerra, molecada morre. Pense bem, inimigo todos têm. Se cada um mata o seu, não vai sobrar ninguém. Então se liga, maloqueiro, não cometa mais erros. Ou vai ouvir um playboy gargalhar no seu enterro. Não tem motivo pra burguês te ver na televisão. No barra pesada, algemado como um ladrão. Fique longe do crime, das tretas da sua quebrada. Não quero ver os meus chegados se acabando na bala. Trilha sonora, som dos maloqueiros. RAPA, balanço do sistema, melhor sair do meio. Playboy pode fugir, melhor sumir daqui. Se brincar com a bandidagem, a casa vai cair. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim. Eu só lamento pra playboy, eu não dou estia. Sou louco, maluco, lombrado da periferia. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Maloqueiro cabuloso, pronto pra te dar um fim.